programa seguir contém doses escalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje, uma segunda, dia 6 de maio de 2019, e a notícia dessa vez... Ciclone Fani atinge Índia e Bangladesh. Fani? Fani. Engraçado? Não. Não. Por que que seria engraçado? Ah, nossa. Ah, sai do Putz, como é que sai do programa? Eu não quero mais. Você não tem senso de humor, esse é o seu problema. Nossa. Caramba. Meu Deus. Piada pronta, você não tá ligado. Cara, nossa, até caiu a chamada, cara. Puta que pariu, o moleque explodiu da chamada aqui. Bom, eu sou o Gregório, o cara que todo do programa de verdade. Acontece. É, mano, aqui o. Você pode perceber que nem o Gmail aguentou o que você falou. Bom, eu sou o Gregório. Eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Vamos lá. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Então, no dia 3 de maio, o ciclone Fani vai tomar no seu cu. Atingiu o nordeste da Índia com ventos de 205 km por hora, colocando ele como nível 4, se tornando o ciclone mais forte a atingir o país nos últimos 5 anos. Caramba, não é pouca coisa, não é mesmo? É, porque teve um gostoso de 2013 que... É, é quando eu falo assim, há 5 anos é pouco, né? Porque é quando a gente ouve assim, o maior em 100 anos, tá ligado? É, em 100 anos é foda. Mas é porque em 2013 teve um que matou 10 mil pessoas, então... Nossa, foi assim, um desastre, né? Pouco engraçado. Matou pouca gente, né? Nada. Nada engraçado. É, eu fui ignorando. Nem um pouco de funny. Eu tô ignorando aqui. Antes da chegada da tempestade ao continente, o governo indiano já tinha iniciado um processo de deslocamento de 1,2 milhões de pessoas localizadas em áreas de risco, além do fechamento de portos e aeroportos. É engraçado quando eles falam deslocamento de milhões, porque qualquer ponto que você pega na Índia desloca uma população gigante, tá ligado? Imagino que fogo de artifício deve ser proibido na Índia, que você deve atirar pra cima se acerta uma família. Caramba. É verdade. A gente tá falando do segundo país com a maior população do mundo. Com projeção pra ser o maior em 2030. Aqui, ó. Só pra galera, eu vou... 2050, eu acho. Acho que é antes, acho que 2030. Eu vou ver a densidade populacional da Índia. Quero fazer esse cálculo aqui ao vivo. Então a Índia... Nossa senhora! A Índia já tá com 1 bilhão e 340 milhões. Ok. Pois é. Até 2030. Tamanho Índia. Cara, eu vou ser profissional. Vou pegar minha calculadora científica. Isso não é profissionalismo, isso é frescurismo. Porque poderia ser calculado muito bem numa calculadora normal. Foda-se, mano, eu comprei essa merda, agora eu vou usar. Tá, então é 1 bilhão 339 milhões de pessoas dividido por 3 milhões e 287 mil quilômetros quadrados. Isso dá 407 pessoas por quilômetro quadrado. Parece, tipo, pouco, mas é um muito, cara. É muito. Não, eu vou comparar com o Brasil agora. É, o Brasil é 10 pessoas. Uma pessoa. Também tem o tamanho do Brasil, que é foda. O Brasil tem 210 milhões de pessoas. É, o que é pouco se a gente for olhar pelo espaço. Então vamos aqui, ó. É menos que os Estados Unidos. É, o Brasil é o segundo país com maior população da América. E o Brasil, ele tem 8 milhões de quilômetros... 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Puta merda. Isso dá 24 pessoas por quilômetro quadrado. Então quer dizer que a Índia tem uma densidade populacional 16 vezes a do Brasil. Aí então você desloca uma cidade na Índia, você desloca tipo milhões de pessoas. Você desloca um Brasil. É, então sempre você desloca alguém, você não desloca alguém, você desloca alguns milhões de alguém. É tipo, mano, a gente tem que tirar todo mundo dessa casa pra fazer uma estrada. Aí você começa a tirar e daqui a pouco tem 10 mil pessoas. Sabe aqueles vídeos tipo carro apreendido porque tinha gente demais dentro, além do limite legal? Aí vai saindo gente, não para? Sei. É tipo isso, a Indy. Carrinho de palhaço. É. Clássico. Clássico. Você tá falando que a Indy é um carro de palhaço nacional? Não. Em nível subcontinental. Porque a Índia é um subcontinente. A Índia, ou país Índia, não é um subcontinente. É uma parte de um subcontinente. Tem o Bangladesh e o Paquistão. E o Nepal, né? E o Nepal e o Butão. E pegando meu pau. Não pegando no Butão, pau. Que piada idiota. Quinta série, cara. Momento tão funny. Nesse momento funny. Mano, já desisto dessa porra, cara. Não consigo. Então, ao chegar no continente, os seus ventos abalaram toda a região, sendo sentidos até nas cordilheiras do Himalaia. Caralho, tipo, a barraca. Tipo, literalmente tem relato de barraca voando no Himalaia. Porra? Sério? Sério. Cara, incrível. Aí realmente eu bato palmas pra esse ciclone. Pô, cara, 205 km por hora o vento, mano. Acho que se a gente sair de casa, a gente voa. A única coisa que impediu a gente avançar mais, então, foi o Himalaia. Olha aí. Mano, que impediu. Na verdade, teve, inclusive, quase praticamente uma intervenção divina, porque ele começou a dar a volta depois de passar por uma cidade que tinha um templo. Ó, e você duvidando aí do hinduísmo. Tem Kenny New gravado do Bernardo inclusive, duvidando do hinduísmo. Ó, inclusive, a cidade com o templo hindu desviou o ciclone em direção ao país muçulmano Bangladesh. Ó. Então, assim, tô um negócio meio de condenação divina aí. Justo, é. Então? Mandaram um ciclone no país errado, mas o protetor do país tava lá. É. Ganesh errou no cara. Mas tinha lá o protetor pra salvar. Não sei se era Ganesh. Qual que é o deus mais top do hinduísmo? Não sei. Acho que é Ganesh, né? É isso mesmo. Brahma, na verdade. Ganesh? Acho que é Brahma. Eu ia fazer a piada em fã, mas eu me segurei. Não é escola, é Brahma mesmo. É, a filha da puta fez. Ainda bem que você tá aqui pra passar vergonha por mim. Não, que isso. Esse episódio funny aí, eu tenho que... Tá à altura. Like, não desiste. Tudo preparado. Ué, eu não vejo o seu problema com o funny. Nem... Além dele ter matado a caralhada de indiano, nenhum. É, indiano não morre, cara. Eles sem carro. É tipo soldado israelense, é imortal. Exatamente. Cara, se indiano morresse, a população não era de 1,3 bilhões. Pois é, é verdade. Realmente. É porque o ciclo de reencarnação travou na Índia e os países começaram a mandar a gente. As pessoas começaram a reencarnar na Índia, entendeu? Exatamente. A pessoa que morria na Índia ficava na Índia e quem morria fora da Índia ia pra Índia. Aí ficou isso aí. Sabe culpa de quem? Ganesh. Não, do Jorge Soros tomando banho no Gandhi. No Ganges. Não no Gandhi. Isso aconteceu. No Ganges com Gandhi. Oi? Caralho. Isso aconteceu mesmo ou você tá zoando? Tudo indica que aconteceu de verdade, né? Olha a situação do país agora. Todas as teorias indicam. É, tudo leva a gente a crer nisso. Não é uma questão de fé, é uma questão de ciência não provada. É questão de raciocínio lógico. O melhor é o maluco me perguntar se o Jorge Soros tomou um rio no Ganges com o Gandhi. Mano, você falou com tanta convicção que eu falei, ué, será que isso aconteceu? Eu tô aqui pra falar com convicção qualquer coisa. Foi muita, mano. Você moleque fez chiato, só pra falar. Voltou. Na Índia, a tempestade passou pelo estado de Odisha, no extremo leste do país. A destruição na região ainda não foi plenamente calculada, porém algumas cidades chegaram a ficar sob ventos de 200 km por hora durante horas. Puta que pariu. Uma pergunta, atingiu só a Índia? É isso que eu vou, calma, tô chegando lá ainda. Beleza. A gente tá falando da linha temporal. Quer saber o nível que Jorge Soros tomando banho com Gandhi afetou o país? Mano, afetou no mínimo dois países. Olha aí, que eram duas pessoas tomando banho. Então, sua passagem pelo país indiano deixou em torno de 12 mortos e quase 200 feridos. Olha aí. Até que é pouco, né, cara? Se for olhar pela... Não, é pouco, pela inclusive, devastação que a gente imagina. Isso é pouco, inclusive, por causa da evacuação. Porque devido ao ciclone de 2013... Estavam preparados. Que matou 10 mil pessoas... Uhum. A Índia e Bangladesh, que é outro país que foi afetado pelo ciclone, tem essa política de evacuação. Então, tipo, ameaçou ciclone, tira todo mundo. Exatamente. Haja logística, né, cara? Porra. Os dois países que, tipo, cada ponto da cidade tem 1 milhão de pessoas. É muito elefante pra transportar todo mundo. Pois é. Mas ainda bem que é elefante. Se fosse a cavalo, era impossível. Tem que ser trem, cara. Você já viu como é que são os trens da Índia? Normalmente eles já então, são lotados, mano. Imagina com evacuação. Não, eles são lotados que a pessoa vai e volta, mano. Se ela só ir pra evacuar, tá tudo. Aham, vai nessa, meu senhor. Você viu como é que a galera se empilha, mano? Cabe mais uns 10 vezes aquilo ali se empilhar direito. É, se equilibrar direitinho, todo mundo cabe, né? Fazer até uma torre de Jenga, de... Inclusive tem chance desses mortos aí serem as pessoas que caíram do trem durante o ciclone. A maioria dos mortos são por queda de árvore. Caramba, cara. E tipo, Brasil também acontece isso direto, só que não tem nenhum ciclone pra acontecer isso. Não, porque tipo, olha a quantidade de gente. Aí pega a quantidade de árvore, porque a Índia tem muita árvore. Bom. A chance de uma árvore cair e ter uma pessoa embaixo é bem grande, tá ligado? É verdade. Faz todo sentido biológico. E estatístico. Isso aí. A probabilidade aí... É, a probabilidade é de 100%. 100%. Caralho, a árvore vai cair e nego já põe o maluco aí embaixo só pra manter a taxa. A chance de acontecer é de 100%. Então, após passar por aí... Após passar pela Índia, o ciclone enfraquecido passou para Bangladesh. Olha aí. Bangladesh é um país bem pequeno, né? Comparado à Índia. Bangladesh tem, é bem pequenininho, é 147 mil quilômetros. É, tipo... quadrados. É uma... como é que fala? Em compensação, ele tem quase a população do Brasil. Pois é, exatamente. Então, assim, atinge muita gente, mas ele foi pegue, né? Porque ele tava lá pra ser pegue, né, cara? Tava no território ali. Porque senão era só a Índia, né? Caramba, cheguei a uma conclusão muito imbecil. Meu Deus. Alguém me mata aqui, por favor. Alguém me mata. Pô, se ele não tivesse lá, ele não era atingido, né? Óbvio. Né? Ainda bem, né? Deixa a cara. É só tirar o país do lugar, porra. Nego Morgana aí. Presta atenção, né, gente? Eu me chamo aí pra ser. Pra ser ministro de alguma coisa. Ah, você lembra que a gente tava calculando a densidade populacional dos países? Uhum. Sabe qual é a densidade de Bangladesh? 1 milhão por metro quadrado. 1.122 pessoas por quilômetro quadrado. Inclusive, é o maior do mundo. Maior quantidade de pessoas por Eu área. Acho. Eu acho que é. Se bem que tem o Vaticano que ele não faz. Ele tipo. Não, não é. Ele tem alguns metros quadrados, mas ele tem 800 pessoas, tá ligado? É, mas não dá. Ainda é o Bangladesh. Mas eu também acho que o Bangladesh é o maior país em questão de densidade de população. E é assim, né? Porra, 1.000 pessoas por quilômetro quadrado. Mais de 1.000. Pois é. É tipo... Você anda, você sai esbarrando. Não tem como. Você tem que andar na cabeça das pessoas. Sabe, pulando de cabeça. Os mais espertos fazem isso. Então, assim como na Índia, houve a evacuação de pessoas em áreas de risco antes da chegada. Nesse caso, sendo relatado 1,6 milhões de deslocados. Puta merda. É tipo... É gente pra cocô. É verdade. Meia Belo Horizonte. É meia Belo Horizonte contando com o bando de cidade satélite que vem aqui trabalhar, viu? É, não, menos, né, cara? Menos. Acho que a população nativa de Belo Horizonte é 2 milhões. Exatamente. Ah, é, ainda tem contagem de Betim, é isso aí, dá isso aí mesmo. Então se você pegar, tipo, todo o fluxo populacional de Belo Horizonte, que vai além da população nativa, é coisa pra cacer. Deslocar esse povo todo tem que ter muita logística. Porra, em Belo Horizonte é precisar de muito pão de queijo pra fazer. Você joga os pão de queijo assim pra fora, o povo sai correndo. Faz uma trilha, tá ligado? Tem que ficar renovando a trilha toda hora. Ainda bem que a gente é daqui, então a gente pode falar isso. Pois é, mano. É tipo, a questão de a regra não é escrita. Pra você zoar os outros, você tem que se zoar também pra poder ficar balanceado. Exatamente. Então, eu escrevi aqui que a força do ciclone era tão grande que muitas pessoas já haviam morrido antes do centro tocar o território Bengali. Cara. Mesmo estando enfraquecido pela passagem pela Índia. Olha aí, cara. Porque qual é a parada? Quanto mais pro centro, mais veloz é o vento, né? Então, você imagina que se a pessoa morreu na beiradinha, imagina o centro passando. O que que não... O que que eles... Como é que fala? O que que segura aquilo, né, cara? Que estrutura que vai ficar? Aí tem... E tem que pensar também que quando a borda tocou Bangladesh, a evacuação não tava, tipo, completa ainda. Então, se a borda tá forte, ela vai matar a galera antes da galera conseguir fugir. Exatamente, Então, em Bangladesh, nós tivemos 9 mortos e uma destruição e um número de feridos ainda indeterminados. Até porque, né, não acabou completamente. Só agora. Né? É, exatamente. Então, pra quem não sabe, a gente tá gravando no dia 4, que foi o dia que literalmente o furacão chegou em Bangladesh, então os cálculos ainda não foram totalmente feitos, mas eu imagino que quando calcular deve ficar uma coisa gigantesca. Sim. Uhum. A gente sempre espera o melhor, né? Mas essas coisas assim, quando é tão grande... A fronteira do furacão matou 9 pessoas, mano. Imagina esse centro. Vai fazer buraco no chão, tá ligado? Pois é. É verdade. Sabe furadeira? Uhum. A furadeira vai passando de... Igual em filme, né? É, mano. Que porra é de furacão? Aquelas britadeiras de rua, né? De asfalto. Pois é. Vai fazendo buraco. Agora tem um grande vale que conecta a Índia e a Bangladesh. Ai, caramba. Então é isso. Bom, esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Falou!